Matterport Sperra, pronto, buono, via, 04. Matterport Sperra. Buonasera. Estrela 5, no solo aos 30, direita, 121, corrijo. Mantém minha escuta e prossegue via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, na sua escuta, 3, 3, 3. Web 6747, livre, puxa, chame táxi. Chamarei táxi, 6747. Oi, Salvador, muito boa noite. Tão 3178, final da 10, baixada travada, 190. Ciente, o vento é 190 com 10 nós, está autorizado o pouso 3178. 190, 90 com ABA, autorizou o pouso na 10, 3178. O 04 ali, mandei após o tráfego, que pousa. Eu ativo. Tomei 3305, portão 5, senhor. Modificado agora, pro meia dúzia. Está autorizado para prosseguir até meia dúzia. Então, meia dúzia, 3305. 3178, no solo aos 32, libera à direita. Alfa e Juliette, portão 5, TAN 3178. Alfa e Juliette, portão 5, seu relógio pegou o meu, 3178. Solo Webjet 6747 para o táxi 129 a bordo, 3h55, alternando com a FIC. Me chame no ponto de espera, pronto. Livre táxi, chamarei para o 014, obrigado. 04 está livre, 190 com 10. Espera 6747. A linha mantém. A linha e mantém, 6747. 4, chame o controle 1935, aos 35, bom. Operadora, 3655. 3655, só um instante pra cópia. Ok. Salvador, é o gol no 935, por uma ou no 604, decolado, cruza 2 mil pés agora. Salvador, o gol no 604. Salvador, gol no 604. Gol no 604, tá bom, só para o 330. É, tá bom, para o 330. O M6747 tá livre, vento 200 graus, 109. Livre de decolagem, 6747. 3655, cópia. Copia, tá 3655. Foi autorizado 380 para Guarulhos, sua rota é a Prewhisky 50, decola pista 10, curva direita da El Diné, 119.35, 51.13. Retan 3655 autorizado, Guarulhos, nível 380, a Prewhisky 50, decola pista 10, curva direita da El Transição Diné, aciona 51.13, controle 1935. Tá correto, chamo pronto. E aí, camarada, tá 3... Na verdade, já tá pronto, tá 3655. Tá livre, chame táxi. Sim, sim, 6747, decolou os 37, 1935, bom voo. 1935, bom dia, senhor. Olha, Salvador, bom dia, 6747 da F7, decolou na sua escuta. Controle Salvador, bom dia, 6747 da Webjet. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6747. Bom dia, Dael subindo, 340. Boa, Dael subindo pro 340, 6747. No 604, o centro Recife restringe sua subida ao nível de voo 230. Muito baixo. E agora? É para o nível 230 restrito, voo no 604. Agora sim, alto e claro. É, o microfone estava nas costas aqui. 126, voo no meio reservado. 2685, obrigado. Claro. Objeto 6747, Centro Recife, 1288. 288, boa noite. Olá. Salvador, San 3655 para o táxi, com 16 a bordo, 435, encontrar no Galeão. Me chame no ponto de espera, 1014 é o ajuste. 094, ponto de espera, Timorá, San 3655. 3655, ponto de espera no zero, pronto. Autorizada, linha decolada 3655, vento 190 com 10. Autorizada, linha decolada 3655, decolou os 48-19-35. Boa. Salvador, boa noite, tá? 3655. Contra Salvador, tá? 3655. Salvador, tá 3655. Salvador, tá 3655. Tá 3655, nada é, sobe 380. É o 380, pode voar de Nero? Não, ainda não, Dael. Dael pode, né? Dael vai. Ok, valeu. Torre Salvador, tá 3305. Prossiga. Autorização 330. Oh, resiste. 330, agora de copo. 355, chame Recife 1288. Recife 1288, obrigado, senhor. Boa noite. De nada, pô. Vamos, copy, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Periwhisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, Uca, Aracaju. 119.35, 51.15, o transponder. 330, Periwhisky 58, decola 90, curva esquerda, Uca, Aracaju. 1935 ao controle, 51, 15 transponder, tá 3305. Correto, próximo. camarada.